mais amado do Brasil. Eu vou atender uma carta que chegou aqui no programa do Amado Batista, da Maria Dilma da Mata. Ela mora em Humaitá, no estado do Amazonas, mandou uma carta para mim no Ligação Nacional e mandou também esta outra carta para ser atendida aqui no programa do Amado Batista. Edelson Moura, como vai? Porque comigo aqui está as mil maravilhas, coisa boa. Eu estou escrevendo para o programa do Amado Batista para pedir uma música, O Lixeiro e a Empregada, oferecendo a todos os ouvintes do programa e no final uma música sua, oferecendo para todas as mães do nosso imenso Brasil. Edelson Moura, aqui nós te ouvimos de 1 às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, na Rádio 104,9 FM. E às 6 da tarde, o programa Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Coisa linda! Muito obrigado a esta minha querida ouvinte da cidade de Humaitá, terra do meu queridíssimo amigo e representante Saúde com Beleza, Januário. Alô, alô, Januário, meu abraço para você, viu? É ele quem distribui na cidade de Humaitá o nosso óleo de avestruz Supremo e os produtos Saúde com Beleza. Tem doce, foi! Procure Januário. Tem sebo de carneiro? Procure Januário. Pararirarirará. Januário Neto, o homem sorriso do rádio. Coisa boa. Gente, vamos agradecer mais uma vez a nossa querida Maria Dilma por esta cartinha simpática enviada. Bom, e ela quer ouvir, né? Aquela música O Lixeiro e a Empregada. Pois o Edelson Moura toca pra você, minha amiga. Eu era lixeiro, você empregada. A gente se olhava e se encontrava na mesma calçada. Eu era lixeiro, você empregada. A gente se olhava e se encontrava na mesma calçada. E todos os dias você vinha sorrindo, eu às pressas contente, pra você lhe pedindo um abraço e um beijo. Você não pode negar, pois sua lata de lixo sou eu quem vou carregar. Eu era lixeiro, você empregada. A gente se olhava e se encontrava na mesma calçada. Eu era lixeiro, você empregada. A gente se olhava e se encontrava na mesma calçada. O tempo foi passando e minha vida mudou. De um simples lixeiro, eu me tornei um cantor. Esta é a minha história, nenhum poeta contou. O lixeiro e a empregada, um novo caso de amor. Eu era lixeiro, você empregada. A gente se olhava e se encontrava na mesma calçada. Eu era lixeiro, você empregada. A gente se olhava e se encontrava na mesma calçada. Eu era lixeiro, Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Semana passada, o Amado Batista esteve aqui durante a semana inteira e nós estivemos mostrando algumas músicas do seu novo CD, o CD 40 Anos de Amado Batista. Tal foi o sucesso que muita gente, muitas pessoas telefonaram e querendo ouvir outras músicas deste trabalho. Então, o Amado Batista voltou esta semana, está de volta nesta semana para a gente continuar o nosso bate-papo de lançamento do seu trabalho. E ainda assim, Amado, está tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso? Maravilhoso. Melhor agora falando com você de novo. Como é que foi o fim de semana? Muito bom. Fui fazendo show, cantando. Né? Trabalhando. Viajando o Brasil todo aí. Foi então, legal. Então, você tem uma ideia, o tanto de pessoas, né, que cobraram outras músicas, se a gente ia continuar mostrando, foi muito grande. Eu tenho até uma gravação aqui, que veio lá da cidade de Caetité, no estado da Bahia. A propósito, eu quero colocar essa gravação lá, porque esta moça, além dela ser sua fã, ela diz na gravação que ela faz caminhada ouvindo Edelson Moura e o Amado Batista. Agora, veja bem, que inspiração a pessoa tem para fazer caminhada ouvindo a gente. Você vê o quanto a gente faz bem para as pessoas, né, chefe? Não é? Para ela, ela nem vê a caminhada que ela está fazendo, está fazendo um bem muito grande. Vamos parabéns. Ouvir. Vamos ouvir a vozinha dela? Vamos. Né? Boa noite, Edelson Moura. É Andréia, de Caetité. Muito bom fazer minha caminhada ouvindo o seu programa. Adoro, não perco um dia sequer. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tá vendo aí que inspiração, né? Pois é. A pessoa fazer caminhada ouvindo a gente, Amado Batista. Rapaz, a caminhada dela, falando 10 quilômetros, nem sente, né? É, você sabe pode que música certeza. Ela gosta? Não. Ela mandou aqui escrito, ela não falou, mas ela escreveu. Ah. Adoro a música Quarto Negro. Que maravilha, vamos tocar pra ela? Vamos, e é uma música que tá no CD, não é? Tá no CD novo. CD novo, exatamente. Filho. Olha que bacana. Uma regravação que eu procurei fazer tão bem feito quanto eu tinha feito a primeira vez. Então, meus amigos, Andréia, para você e para os amigos de Caetité, no estado da Bahia, Quarto Negro, esta música também faz parte do CD 40 Anos Amado Batista. Vamos ouvir. Sozinho nesta longa espera, neste quarto negro de saudade, sem você. Frases que enfeitaram os meus sonhos, destas velhas cartas tão risonhas, desbotaram todas com o pranto que chorei. sorriso alegre se desfez com a falta do seu lindo olhar. Morreu a esperança do meu peito nessa ânsia de me encontrar. Ah, se você aparecesse de braços abertos pra voltar, com um beijo eu entregaria todo o amor que eu tenho pra lhe dar. Alegre se desfez com a falta do seu lindo olhar. Morreu a esperança do meu peito nessa ânsia de me encontrar. Ah, se você me aparecesse de braços abertos pra voltar, com um beijo eu entregaria que eu tenho pra lhe dar. Edelson Moura, mais uma vez conosco, ele, Amado Batista, lançando esta semana passada, foi um estouro os nossos programas, mostrando para vocês algumas músicas que estão neste CD e neste DVD. Claro que são regravações, músicas que você, que as pessoas pedem nos shows. Exatamente. Você canta quando pedem, mas não elas não fazem parte do repertório não, do show. Não fazem parte, mas de vez em quando eu canto uma aqui, outra ali. Às vezes as pessoas insistem muito com a música e eu canto a música, mas não dá para estender, fazer o show além das músicas de Princesa, Beijo do Amor, Secretário, babá, que é o repertório inteiro. Uhum. Colocar mais essas músicas, aí vai dar 5 horas, 6 horas de show. Porque o seu show normalmente tem 2 horas de duração. Então, 2 horas, 1 hora e 40, 2 horas. Você canta quantas músicas em 2 horas? 30 músicas. 30? 30 músicas. Caramba, velho. Bota mais 30 músicas, seria mais 2 horas de show. Mais 2 então, horas, né? E tem gente que daqui a pouco não aguenta Amado Batista mais, né? Já aconteceu de você cantar 2 horas? Sim, aliás, claro. 4 horas. Não, 4 horas não. Não, né? Não, mas 2 horas sim. Mas 2 horas é normal. É. É uma coisa que você faz assim com muita normalidade, é, né? Uhum. E quando você faz 2 shows numa noite, não é... Não chega no último show, você já está respirando com dificuldade? Não. Não, você tá, não, respirando você tá normal. Com gás ainda? Tranquilo, é? Tranquilo. Porque normal. O pessoal estava dizendo assim, não, Edelson, vamos ter que poupar o Amado, que não vai dar para ele fazer mais 2 shows num dia, não. Que isso? Falei, por que ele não está com resistência mais, não? Vamos lá, como é o nome daquela castanha que você gostou? Rapaz, Baru. A castanha de castanha, Baru. Que castanha gostosa, hein? Parabéns. Porque eu falei, Amado, eu comprei essa castanha que me disseram que ela é boa, é afrodisíaca. Afrodisíaca. Eu só comprei porque ela é o Viagra do pobre. É. O cara que me vendeu disse, Adelso, compre Viagra de pobre. Eu digo, o que é Viagra de pobre? É castanha de Baru. E já fez efeito? Rapaz, eu tô uma semana só. O dia que você comeu, não fez efeito? O dia que você comeu fez efeito? Rapaz, aí depende muito do material, viu? É, né? É. Ô, gente, a música de trabalho do CD do Amado Batista, que nós continuamos aqui, lembrando para todas as emissoras, todos os nossos colegas, é Sou Igualzinho a Você. Com a participação do Elias Wagner. Vamos ouvir. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado

Muitas vezes os valores, as capacidades, as competências, elas ficam escondidas. Não existe no país uma procura, uma busca por novos talentos, pessoas que tenham talentos, etc. Eu quero ver se no nosso programa de televisão eu terei a oportunidade de reservar um espaço para os novos artistas, os novos talentos. Seja musical, seja cômico, né? Nós precisamos ter um quadro assim de sorriso, de alegria, um quadro de humor no programa. Então eu quero abrir também a oportunidade para os humoristas. Se você é humorista na sua cidade, se você gosta de fazer humor, você já pode ir mandando o seu vídeo para o Edelson Moura avaliar, para que você possa fazer parte também da nossa equipe. Estamos começando um trabalho, e quando a gente vai começar, nós não seremos sozinhos. Nós vamos contar com os nossos artistas, com cantores, vamos contar com os nossos jurados, vamos contar com os calouros, vamos contar com tanta coisa, tanta gente envolvida nesse projeto do programa do Edelson Moura na televisão, porque eu, claro que eu não quero fazer feio, e tenho certeza que vocês não vão querer assistir um programa do Edelson Moura feio, vocês vão querer um programa bonito. É por isso que nós estamos investindo até mesmo aquilo que nem pudemos neste projeto, no nosso auditório que está ficando muito lindo, no nosso cenário que está ficando maravilhoso, né? Na nossa iluminação, no som, na qualidade de imagem, câmeras, equipamentos da melhor qualidade, tudo isso para que você receba na sua casa um programa de televisão digno da nossa plateia, do nosso público de mais de 40 anos de rádio. E vai que o Edelson Moura dá uma sorte, e o trem presta, vai que vai prestar, digamos que preste. Já pensou? Quando cai no gosto do povo, aí já fica mais fácil. Tomara, tomara, porque o julgamento não é nosso, é do povo. O povo é exigente, o povo gosta do que é bom. Vamos trazer o Amado Batista com mais uma música. Eu Amo Você. Vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor, o amor nunca vai ter fim. Vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor, vai ter fim. Não vai ter fim. Nunca vai ter fim. Oh, oh, oh. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Oh, oh, oh. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Durante toda esta semana, ainda contaremos com a participação do Amado Batista em nossos estúdios, fazendo o lançamento do seu novo CD, novo DVD, 40 anos. O CD de 40 anos do Amado Batista. Muitas músicas que vocês vão ouvir com roupagem, qualidade sonora melhor, né, interpretação do Amado, jeito de cantar melhor, porque quanto mais velho, ô Amado, quanto mais vem, vai ficando, não vai ficando melhor, não é? Ô gente, olha, eu vou atender agora Antônia Aparecida Leite. Minha amiga Antônia, ela é ouvinte do nosso programa, do Ligação Nacional e do programa do Amado Batista. Ela pede aqui para eu mandar um alô para todos da Rádio Difusora de Piraju. Ei, legal demais! Barra Bonita, São Paulo. Alô, um abraço para vocês. Um abraço para Elza, para Isaura, Jocelina, para todos esses amigos que estão ouvindo pela Difusora de Piraju, rádio que retransmite os nossos programas aí na cidade. Adenilson de Carvalho, meu abraço também para ele. Vocês sabem quem é o Adenilson? Não? Então, eu vou falar agora que é uma autoridade este rapaz. Ele é uma autoridade federal. Sabe por quê? Porque ele representa a saúde com beleza na cidade de Aripuanã. É isso mesmo. Aqui, ele diz assim na mensagem. Fala aí, meu amigo Adelson Moura, tudo na paz? Tá tudo na paz, Adenilson. Felicidades a você, dona Zélia, toda a família. Fale aí de nós, Edelson, dos produtos saúde com beleza que vendemos aqui. Passe aí os nossos telefones, porque nós entregamos a domicílio. Olha, gente! Ei, Adenilson! Você já ouviu aquele ditado que diz assim que junto de um homem inteligente, um homem que bem sucedido, tem uma mulher muito mais inteligente atrás ou junto, do lado? Já não conheço não, ninguém. Eu conheço. Eu já ouvi falar. Eu conheço muitas pessoas. Assim. Não, eu já conheço assim, as histórias. Não, inclusive a Denilson. É, as histórias. A Denilson é assim? É assim, ele tem uma pessoa do lado dele que põe ele pra frente, entendeu? É igual calango, então. É verdade. É, falar em calango, ele pede pra falar aí da nossa fazenda de calango, lá de Bode com Sede. Ô Adenilson, não é em Bode com Sede, é em Paulo Afonso. É eu e meu amigo Paulo, meu sócio. E fale também se Severino sarou da hemorroida. Sarou, Severino sarou da hemorroida, Zélia? Sarou. Recebeu notícia? Olha a grande mulher. Ah, é a esposa dele, essa daí? Não, é a noiva. A noiva dele? Noiva. Gente, tão bonita assim. Pois, e ele tão feio, meu não, Deus! Ele é bonito também. Quem? Adenilson? Adenilson. Essa moça namora, é noiva dele? É noiva da Adenilson. Gente, ela parece uma princesa americana? Que é isso? Pois é, tá vendo aí? Rapaz, o cara é forte. Eita, velho. Isso aqui é a lojinha deles. É a loja deles? É, então é loja. Tem uma loja Saúde com Beleza. Isso mesmo. Oh, legal. Saúde com Beleza lá em Aripuanã. Olha só, brilhando. Então, vamos mandar o nosso abraço. Ele pergunta se Severino sarou da hemorroida. Sarou, passou o óleo de avestruz, tomou a banha. Oh, meu Deus. Passou a banha e tomou o óleo. Esse Adenilson gosta de uma safadeza. Ele gosta, hein? Esse gosta. Gente, vamos tocar mais uma música aqui no nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil, pra você curtir. Meu ex-amor.

Não me queixo desta vida, apesar de viver só. A estrada é bem comprida e um amor seria pior. Pode ser que alguém me siga, mas depois queira voltar. Isso só vai complicar. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Esta estrada que hoje sigo é uma continuação daquela estrada velha que me trouxe do sertão. Quando eu estiver cansado, pegarei ela pra trás. Volto pra morrer em paz. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Deixe o tempo correr, deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Gente, hoje foi o dia de pedido de alô aqui dos nossos representantes pelo Brasil afora. O Willayana. Como é que é? Eita, difícil, né? Ela botou aqui o Willayana. Tomara que seja isso. Ou J. Fran. O jeito que ela escreveu é o Willayana. É que ela falou que os irmãos dela, todos têm assim uns nomes diferentes. Os parentes dela, tudo nome diferente. Tudo diferente. Então é o Willayana. Isso mesmo. Willayana Almeida. Nossa representante lá de São Domingos do Maranhão. Ou J. Fran. Já tem o óleo de avestruz em São Domingos do Maranhão. Lá parece que tem também outro representante ou outra representante, tem uma senhora, né? Tem uma senhora já que vende. Acho que é Antônia Zilma. A Antônia Zilma, o nome dela, né? É, lá de... amigas. São amigas. Oh, que coisa boa. Duas pessoas juntas na mesma cidade, uma ajuda a outra, não é? Essa aí, a Willayana, ela é da Rádio Clube. É da Rádio Clube? Ah, que beleza! O pessoal da Rádio Clube aí pode ser procurado. Todos vocês aí que estão ouvindo, é Delson Moura. É bom tomar conhecimento que já chegou o óleo de avestruz aí em São Domingos, estado do Maranhão. E agora sim, eu vou tocar a última música do nosso programa, que é a música A Hora do Quebra-Galho, não é? Você sabe, antes de você encerrar, quem é que está pedindo um alô também? Quem é? É outra representante especial. Para com isso, acabou, Zélia. Olha, ela acabou. Não, você está vendo. Você está fazendo jabá, não. Você está fazendo jabá. Ela acabou de me mandar, olha aí. Não, você está fazendo jabá de saúde com beleza aqui. Olha aí, criatura. Boa noite, abraços para você, Edelson. Pede para mandar um alô para nós. Não, não, não é para você, Edelson. Ah. Para você e Edelson. Eu vim na frente. Ah, tá. Você que é você. Aí, é tá. Isso. E pede para mandar um alô para nós aqui em Tanque Novo. Isso. Isso aqui só pode ser... Marinalva. Gente, tá instalada uma máfia nessa rádio aqui. Sai daqui. Não quero mais saber de você, não. Marinalva, um beijo, muito obrigado. Você sem eu, não é nada. É igual a Denilson, a noiva não é nada. Deixa de conversa. Vamos ouvir Edelson Moura cantando Eu Preciso de uma Mulher.